Muito bom dia. Estamos na conversa com Jorge Gouveia, diretor da secção de hóquei e patins do Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Esta secção que se prepara para um momento muito simbólico, a recepção de uma criança refugiada da Ucrânia, este país que vive momentos de aflição. Jorge, perguntava-lhe primeiramente como é que surgiu esta oportunidade. Olá, bom dia, Beatriz. Bom dia, Rádio Boa Nova. De facto, aconteceu-nos esta questão, apareceu-nos esta questão. É um momento muito gratificante, pensamos nós que vai ser, até porque, simplesmente, esta guerra toda que todos estamos a passar, nomeadamente a Ucrânia está a passar, tantas pessoas estão a sair do país. E nós, como somos tão hospitaleiros, tão recebedores de pessoas, acabou por nos surgir este contacto de um atleta, de uma família, também eles oriundos da Ucrânia, e que estão a sair, que saíram no passado dia 28, e vêm para Portugal. Portanto, o contacto foi feito porque nós somos uma entidade na área do desporto. O menino que acaba por jogar hóquei no gelo na Ucrânia, e então, não sendo um desporto muito, muito comum no nosso país, mas com algumas associações de hóquei em patins, acabámos por ser contactados. E foram contactados por quem? Portanto, nós tivemos um contacto através de uma entidade, de um proprietário de uma empresa de desporto mundial, que é o Sr. Carmo, tem uma empresa na área do desporto, portanto ele é representante de atletas a nível mundial, que é o Europe Sports Group. Ele com contactos tinha, porque tinha pessoas amigas, acabaram por fazê-lo chegar, porque ele estava na área do desporto, fazer-lhe chegar essa informação. O Sr. Carmo está sediado na Figueira da Foz, tem centro de estágio na Figueira da Foz, acabou por me contactar. Eu vim a saber também desta situação, acabámos por chegar aqui a um acordo mútuo para ajuda, e então o pequeno atleta acaba por amanhã ser apresentado aqui no nosso clube. Este atleta vai então ser incluído nos treinos de que escalão? Sim, o Anatoly, é assim que ele se chama, tem 8 anos. Como estava a dizer, ele é guarda-redes de hóquei no gelo, portanto ele vai ser integrado nos treinos de hóquei e patins do nosso escalão de escolares, portanto é um escalão que também tem atletas entre os 8 e 10 anos, e é assim que ele vai ser recebido amanhã, portanto para poder treinar com os nossos atletas, reintegrar-se acima de tudo para que não perca esta capacidade física que ele tinha e que tem, porque ele treinava quase diariamente. Portanto, ao sair do país, não sabemos por quanto tempo, e querendo ele seguir e dar continuidade ao trabalho de desporto, portanto, darmos nós também essa possibilidade, e ele pelo menos não está parado. E também uma forma de ele não estar a pensar na guerra, até porque não tem idade para isso. Exatamente, é isso, Beatriz. É outro ponto que eu ia falar e que é muito importante. Não só estar ocupado pelo desporto que ele tanto gosta, mas acima de tudo tirar-lhe os pensamentos de situações dramáticas que ele provavelmente viveu ou que está a viver, porque não estando lá, porque já está em Portugal, mas certeza que viveu lá, mas consegue ver hoje em dia na comunicação social tudo aquilo que está a passar no país dele, com a família dele que lá ficou, com os amigos deles. Portanto, eu acho que acima de tudo é importante o Anatoly estar ocupado, estar abstraído, tentar tirar-lhe dessas imagens da cabeça dele, porque é um menino com 8 anos, portanto facilmente se guardam as memórias todas, tanto elas boas como más, mas as boas são sempre bem-vindas, as más é tentar que não fiquem muito tempo na mente destas crianças. Muito bem, portanto esta criança vai integrar os treinos aqui em Oliveira do Hospital, mas ele terá vindo para Portugal com a família, e onde é que estará a viver? Sim, o Anatoly veio com a família. Eu ainda não sei concretamente quais foram os membros da família que vieram. Sei que o pai e a mãe estão cá, e um irmão. Como eu estava a dizer, eles foram recebidos por amigos que estão em Portugal, ucranianos, que estão na Figueira da Foz. Portanto, ele está a morar na Figueira da Foz desde o passado dia 28, onde também tem já locais onde eles vão estar, nomeadamente a casa, nomeadamente o sítio onde ele possa também estar ocupado com algum acompanhamento de estudos, e então irá fazer este trajeto nos dias de treino até ao Oliveira do Hospital, porque de facto chegámos a esse acordo, e acho que acima de tudo não só olhamos ao desporto, que é importante para todos os atletas, mas acima de tudo olhar para causas como esta, porque hoje é ele, amanhã podemos ser nós. Portanto, isto conta. Miúdos, graúdos, adultos, quem quer que seja, em momentos tão trágicos como estes, é sempre bom ter alguém do outro lado do mundo que os possa receber bem, não é? Muito bem, portanto ele agora integra os treinos, mas quem sabe possa, se ficares a viver em Portugal, quem sabe possa mesmo integrar e ficares durante muito mais tempo. Sim, é verdade que não sabemos o que é que poderá surgir no futuro. Aquilo que sabemos é que pelo menos 2 meses é aquilo que está nesta fase, e falando já com a pessoa e com o elo de ligação que nós temos, acaba por nos darem este deadline de 2 meses, será o tempo que ele à partida estará. Não sabemos como é que vai ser no futuro, não sabemos se os pais depois possam ficar ou não ficar em Portugal, sabemos sempre que é um menor, sabemos que está sob a alçada dos pais, portanto muito será a decisão dos pais, mas da nossa parte estaremos sempre, conforme estamos a receber, iremos manter sempre a disponibilidade, se assim entenderem, de o poder receber. Se for essa a necessidade, de o poder integrar na nossa equipa e quem sabe, fazer daqui uma continuidade do desporto e não só. Portanto, do FCOH, da secção de patinagem, aquilo que nós estamos a fazer neste momento é dar-lhe as melhores condições para o receber, de integração. Estamos inclusivamente a pensar ter um treinador que vá um bocadinho mais e que faça um acompanhamento mais com ele, portanto, para também estar mais ocupado. Portanto, é um processo novo, estamos aqui já a trabalhar nisso. E quem sabe, daqui em diante, o Oliveira do Hospital, a secção de hóquei patins, estará certamente disponível para situações do género. Sim, aquilo que eu acho que se deve realçar é que, estando nós no interior do país, e estando nós um bocadinho distante do que diz a realidade do desporto e até do próprio hóquei, porque não é um desporto de grandes massas, não é um desporto com a visibilidade que tem o futebol ou outras modalidades, mas estando nós no interior do país, acho que é importante realçar isso. O nosso trabalho continua a ser feito, somos uma entidade e um clube, uma modalidade que tem vindo a afirmar-se ao longo de todos estes anos. O Oliveira do Hospital é marca disso, portanto conseguimos ter na formação referências nacionais e mundiais, tivemos atletas que saíram de Portugal, oriundo das nossas escolas. Isso é importante referir, porque também no interior se faz bom trabalho, se recebem atletas. Só aqui num parênteses é importante realçar, nós neste momento temos atletas angolanos a jogar na equipa sénior. Nós neste momento temos reforços nas equipas sub-15, de atletas que vêm de Viseu, que vêm de Tondela. Portanto, isto quer dizer que também já somos reconhecidos, as pessoas também querem estar connosco. Portanto, é sinal que vêm aqui uma oportunidade de poderem ingressar no desporto e poderem crescer no desporto, nomeadamente no que diz respeito ao hóquei patins e à patinagem artística. E isso para nós é extremamente gratificante. Hoje foi a Nathalie que está e que vem da Ucrânia pela situação que nós estamos a falar. Os atletas angolanos foi porque foi uma aposta e que para eles também é importante virem para Portugal, porque são conhecedores de facto do hóquei português, é uma referência mundial. Queremos continuar a sê-lo dessa forma. É verdade que não temos as estruturas preparadas para podermos receber umas seleções, para podermos receber mais atletas, mas estamos num projeto a médio e longo prazo, pensar desta forma. Estamos a criar as condições, vamos ver como é que as coisas vão correr, mas uma coisa, Beatriz, eu tenho que realçar, não iremos fechar portas a ninguém, porque sabemos que é importante para quem entra, mas também é importante para quem cá está. E isso é o mais importante para todos nós. Para os nossos atletas, perceberem que também há outros atletas fora que querem acompanhar o crescimento dos nossos atletas, dos nossos treinadores, dos nossos dirigentes. E isso é extremamente gratificante. Num projeto destes, o que mais conta é termos atletas que gostem de fazer aquilo que querem fazer. E neste momento é o hóquei e patinagem artística. Muito bem, muito obrigada da parte da Rádio Boa Nova. Muitos parabéns por esta iniciativa e amanhã lá estaremos para receber este novo atleta. Beatriz, agradecemos nós, de facto, este momento. É um momento que cada vez mais tem que ser tido em conta, não só por causa desta questão, mas por tudo o trabalho que é feito pelo desporto na nossa zona e na nossa região. Portanto, e a Rádio Boa Nova tem sido um parceiro nosso também nesse sentido, tem estado connosco. E é assim que nós vamos conseguir divulgar ainda mais os nossos esportes e os nossos projetos. Agradecemos nós, em primeira mão.